Obrigado, Senhor, por colocar em meu caminho a luz de tua sabedoria e esperança. Derrama inspiração na minha mente, dentro do meu coração, para poder seguir em frente em busca da vitória. Me ilumine com a sua glória. Mano Igor 2006, paz. Senhor Deus, me cubra com seu manto, me cubra com a verdade, com o Espírito Santo, que a maldade não esteja em minha mente, que dentro do meu coração a paz esteja presente. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, por enviar a minha filha. O maior tesouro que eu tenho é minha vida, algo tão valioso que me fez seguir a trilha da paz, do amor, da sabedoria. Levanta pela manhã e agradecer por mais um dia. Como pode mudar o homem o nascimento de uma criança? Me faz erguer a cabeça e me encher de esperança. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Mano Igor, muito orgulho de ser filho seu. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Deus, muito obrigado, pelo Senhor eu sou iluminado. Toda glória e amor eu vou relatar, com força de vontade continuo a rimar, rimando a verdade em forma de canção. Derrame no mundão, Senhor, assunção. Já estive do lado errado, hoje eu encontrei a luz. Vou seguindo meu caminho lado a lado com Jesus. Obrigado, meu Deus, pela minha vida, pela minha esposa, pela minha filha. Inspiração para viver a cada dia com harmonia. Vou fazer pela minha filha o que meus pais me ensinou. Respeito sempre o próximo, viva a vida com amor, lado a lado com o Senhor Jesus, meu Senhor, meu Criador. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Que o dia de hoje seja melhor que o de ontem e pior que o de amanhã. Deus tem um plano em sua vida, irmão, assim como tem na minha. Alegria, esperança, dedicação, Jesus tem tudo isso reservado pra você, irmão. É só você acreditar em sua salvação. Senhor Jesus, me abençoe com a solução. Toda glória e adoração, só em ti eu vou louvar. Abençoe minha família, venha nos iluminar. O Senhor é quem me guia, o Senhor é salvação. Com o pensamento em ti eu escrevi essa canção. Dos meus pecados, Senhor, eu te peço perdão. Com o seu santo poder eu recebi libertação. Do caminho das trevas para o reino de luz, ilumino a minha vida, ele me conduz. Falando sempre de Deus, sobre esse assunto eu insisto. Sou mais um rapper guerreiro, seguidor de Jesus Cristo. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação. Fé em Deus, ele é a salvação, futuro e esperança para a nossa nação.